Complexo radical. Direito de resposta. É nós. É tipo assim. Conexão leste sumaceiro. Tiro de 357 no ladrão. Que se crescer demais e acabou no chão. Porque moleque sonha com isso tudo e só acorda no fim. A mãe chorando. Aqui sempre foi assim. Fazer o que, né? Pra morte não tem cor e religião. Se é bandido ou inocente, se é crente ou pagão. É que cada vez mais os moleque tão no corre. Se tromba com os polícia é matar, então morre. Quantos moleque vi ir de encontro à sorte. Matraca, toca na cara. Agência bancária, no fio que deu. Ai dona, seu filho foi encontrado morto ali na praça. Ai senhor, meu filho. Quando a morte chegar, quero ver o que você vai fazer pra escapar. Quando o tiro do Itão perfura seu coração, não tem como voltar. Dificilmente são poucos que escapou por um triz. E raramente são muitos com final feliz. A sete palmos tem muitos que tentaram a sorte. E que nos becos de vielas deu de cara com a morte. Tarde pra se arrepender, deu de cara com perigo. É que pra morrer basta estar vivo. Pra morte, pra que cê vai correr? Pra que cê vai pedir? Quem vai te ajudar? Não dá pra morrer. Ela acha você. Não tem como fugir. Melhor é despedir. Sei lá, não sei chegar. Pra que cê vai correr? Pra que cê vai pedir? Quem vai te ajudar? Não dá pra morrer. Ela acha você. Não tem como fugir. Melhor é despedir. Não tem como implorar. É flashback paranoicamente. A mente em flash. O vulto que cê nem percebe. Uma vida inteira passa só num clique-clack. No flat, na rua, na pista. Foi só pano pro legista. Te exumar, não vai dar. Ela é simplesmente a única certeza da vida. Indubitavelmente quem desacredita que o dia vai chegar. Independente do que vai rolar, não quero um momento de desacreditar. Que o pobre, o rico, o desapercebido, afortunado, abatido. Que batido dessa vida pra melhor. Em branco nunca passará, não dá para evitar. Foi isso que vai chegar. Como escapar? Falhas imperdoáveis. Rotinas mais sangrentas. Quem é que te alimenta? Quem é que te sustenta? Alguns já são chamados. Premonição, entenda. Ninguém te dribla, não era a hora. Então assim que seja. Simplesmente na prática. Matemática sádica assimilada com a nossa vida temática. Multiplicam subtrações de vidas ceifadas. O histórico crítico não é mito. É categórico e verídico os indícios. Que morrem também os opressores. Mas mais levados são os oprimidos. Talvez a morte é injusta. Ou da minha parte é injúria. Mas a incerteza é certo dela, depois da sepultura. Se falhou aqui, o tempo vai cobrar, o vento foi, vai voltar, o mundo roda, então vai girar aqui, ninguém pode parar, pode se preparar, rezar, chorar, sei lá, não vai dar pra evitar. Quando a morte chegar, pra que cê vai correr? Pra que cê vai pedir? Quem vai te ajudar? Quando a morte chegar, ela acha você. Não tem como fugir, melhor é despedir. Sei lá, quando a morte chegar, pra que cê vai correr? Pra que cê vai pedir? Te ajudar, não dá pra chegar. Ela acha você, não tem como fugir. Melhor é despedir, não tem como implorar. Chegar.